prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Bora dançar agarradinho agora. Bora dançar, bora aproveitar. Alô, Icoraci, vamos lá, bora curtir. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Te abraçar com carinho aí a nossa amiga Juliane. Ela que tá de beijo hoje. Alô, Juliane, feliz aniversário pra você aqui do Michel, viu? Parabéns! Bora, Danilo. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Saudade. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor. Família Baruído já com a gente, já por aqui, ó. Estou apaixonado. Já aqui com o Michel, vamos lá. Você sentirá. Bora, Marquinho, bora, dia. Olha a nossa equipe só hoje. Aqui de Guaraci, tá aqui com a gente, bora, meu irmão. Tarde demais. Hoje eu vou beber, mãe. Eu já refiz meu caminho. O homem do melhor churrasquinho de Coraci, ó. Aqui. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra das tardes de domingo, da mágica no olhar. Super DJ Michel. Aceitar que tudo se perdeu. DJ Michel. Cantar, ouvir meu coração. Saudade. Pedir pra você voltar. Vai passando. DJ Michel. Oi, meu amor. Não dá. Ficar sem você não dá. Nossa loura do Badubá. No porta-retrato. Tá aqui comigo já esperando o Michel. Obrigado, loura, pelo carinho, viu? Abraçando. Tá tão buraquinho. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. É parceiro Milton Danado, bora, Milton. Tá chegando o aniversário dele, pô. Vai ter piscina, churrasco. E o DJ Michel por lá. A gente vai por lá, Serra. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Eu me perdi. dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer, pois você fiquei carente assim, precisava como eu. E aí, Coraci? E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega. Meu parceiro DJ Jean Paulo tá em casa, né, Jean? Grande Jean Paulo, considerado chegar. Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. Não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Bora, Milton Danado, com a gente! Não é masoquismo. Parceirão. Aniversário do Milton Danado. Amigo Neto, Michel. Ponto Senó. E o Dudu e o Carvalho, hein? Vamos estar juntos lá pra fazer onda. Matheus, parabéns aí pro nosso amigo Milton Danado. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua. Jean Paulo dá valor, ó. Tomando fé. Olha, Jean Paulo! Era. Olho de serpente! No entanto, és tão bela. Quanto fera criatura, DJ Michel. Tens garras de carcará. Meu parceiro Rafael Podoski, o homem do Pix aí, Apolo. Olhos de serpente. Fazendo Pix na mão. És todo mal na semente. Para só por hoje. Que desejo em mim brotar. És a só presta mais ardente que se fez. Um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. DJ Duda mandou lembrança pra você, né? Ele gosta, hein? Bora dançar agora sim! No entanto, és tão bela. Como é que é, Milton? Quanto fera criatura. Equipe sem freio aqui com a gente, Apolo. Garras de cara. Olha, equipe sem freio. Corpo de fruta madura. Estamos gravando o CD aqui, ó. Olhos de serpente. Ei. O campeão. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos. Olha como a gente da carroça é festa. Tá aqui com a gente, é curtindo de boa. Aqui em Coraci. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Essa noite eu não dormi. Ei! Ei! Só pensando em você. Equipe sem freio. Descobri o teu abraço. Bora dançar! Meu parceiro Fopinho do Lava Jato. Tá com a gente aí, Fopinho. E aí, Fopinho? gostoso? É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com... Essa galera do Bado Bado aí, ó. É gostoso demais. 16 aniversário. Nossa amiga Loura do Bado Bado. É gostoso demais. Eu me chamo por lá, Milton. Com prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Danilo. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Meu amor, é a bom. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor não vai ter fim. A gente vai tocando pra galera aqui, Guaraci na Mana, de boa. Bingão dos Pais, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você foi a brincadeira que virou loucura. Ei. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Equipe só hoje. Saudade. Tá aqui com a gente. A mentira que acabou por se tornar. Cadê a vinheta? Verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você. Sei que nosso amor e o nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tem o homem do churrasquinho de gato, o melhor de coração. Tá aqui com a gente da Sam. Estou morrendo de oi saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura, yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Amigo gigante, acabou. Gigante do pop aqui com a gente. Tá por aqui, abraço gigante. Saudade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. E aí? Já fiz tudo que pude desistir de te vender. Escolhe a música que eu boto pra te dançar. E até sabendo que você não vem, eu te... Qual é que ele gosta, Nino? Eu preciso desse amor pra ser... Bolero? E pra viver. Não esqueço de você. Sai, coração. Ouça esta canção. Te peço, amor. quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, para bandido. São coisas que eu não vou resistir. Alô, Fapinho. Fapinho, eu já percebi que o Apolo é bandido. Fapinho é bandido. Fapinho e sua mãe já é com a gente. Tá por aqui com o bichinho. Segredo do amor, todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu. Meu parceiro Rafael Podolski com a gente. Bora, Rafael! Por isso vou. Amiga Juliane tá de beijo hoje. Alô, Juliane. Porque sei. Feliz aniversário, mulher. Que ficando. Olha aí, Apolo. O sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. Ei! São coisas que não vou resistir. De amarelo. De amarelo. E aí? Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E só na manhã da qualidade. E eu te encontrei. Bora lá, meu irmão. Nunca mais vou. Nossa galera do Bado Bada com a gente, eles dão valor. Eu vou te entregar. Meu santo remédio. Me tira esse tédio, vem. E aí, Fopino? Que coisa mais louca. Vem, minha amiga Lia e o Marquinho. Sempre quando o Michel da Icoracina estão aqui. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. E quem já tocando pra galera aqui de Guaraxim? Eu vivi procurando você, esperando o amor. Olha toda a galera sem freio. A partir de agora, desejo um feliz aniversário pra nossa amiga Juliane. Alô, Juliane, feliz aniversário pra você. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Música. mana com o Michel, você vai. Que culpa tenho eu de ser tão triste? Só na qualidade. Sem ninguém pra me amar. Olha a mulher com a mulher da jacaré. E homem com homem. O já passou, a chuva terminou. E DJ Jean Paulo. Considerado Jean. Tudo pode. O homem sabe fazer o show lá em cima. A partir de hoje em diante, seu amor não vou querer. Que culpa tenho eu? Olha, olha o gigante do pop. Se foi você quem lutou pra acabar. Filé, filé, filé. Bora no chão. Uma cigana leu a minha mão e disse: que ela disse? Que viu no meu futuro amor. Rafael Podolski já saído do CD do Michel. Muitos momentos. Bora, Rafael. Desilusões. Ei! Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. E aí, cigana, vai, meu irmão. Hoje eu sei. Aí, Milton danado. E o teu. É que o Milton sabe dançar, né, meu irmão? Eu serei teu, minha querida. Olha, dia 16, Michel no Bado Bada. Pela primeira vez, viu, gente? Vem ser a minha cigana. A partir de 10 da noite, o Michel já tá tocando no Bar do Bar. Vem, lê essa mão. Até 10h30. Te ama, te ama. Chega 10 horas, bater fotos. Vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama. Uma cigana leu. E aí, cigana? A minha mão e disse. O que, que ela disse, cara? Que viu no meu futuro. Para, Milton! Amores pra. Apolo, teu xará. Muitos momentos. Aqui é o Jean. Diz, é Leandro. Ilusões terei. Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que, ela disse? Que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Hoje eu senti, cigana, que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Chama ela! Chama que ela vem. Vem ser a minha cigana. Bora dançar agora sim. Essa ele vai dançar, bora. Nadino. Um, dois, três, quatro. Agora. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Rafael Podolski. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Nosso casal do Badubada, meu irmão. Não quero mais ver você. Aí, pô. Só lembrar, fico com raiva de mim. Ei. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. E a saudade cora assim. Aqui, Olariense, Miguel dos Pais. E o Michel chega junto, hein, meu irmão? Vamos lá. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim pra recordar, sem querer me escutar. O homem do churrasquinho. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva de mim. De todas as formas, me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que... Olha os caras dançando, os caras. No amor me enganava. Dá-lhe uma talagada aí. Fala, Nilo! Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi. Olha o aniversário da Loura do Badubada. Não ligava. Jean Paulo, Michel vai estar por lá. Na verdade, fala, Jean! Não sentia, só representava. Tirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. E aí? Mas na verdade nada foi do jeito que eu... Gigante do pop com Michel aqui, ó. Felicidade eu dei, você não quis. Que missão hoje! Meu Deus, quantas vezes eu me dei. A equipe da Serpente na área, né? Já não ligava. Elas, é, eles, elas. Na verdade você não sentia, só representava. Não é não. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Já estamos gravando o CD aqui de Coraci, te liga. Onde está você? E aí? Que já me esqueceu. E eu não consigo tirar você do pensamento. Alô, Papiro! É

parceiro Fabinho com a gente, o homem do Lava Jato. Bora, Fabinho! Ele é só mamãe, tá com a gente. Tá curtindo de boa. Vi sem asfalto, sem ambições. DJ Roxinha de Cutijuba, o Biba e a mocinha aí, ó. Crianças brincando e chamando. Já estamos gravando o CD de hoje aqui, gente. Quem quiser o CD, é só dar seu zap aqui pro Apolo. E a gente manda amanhã o CD pra você através do WhatsApp, tá bom? Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. E aí, mulher? Mas notei que você fez questão Bora! De dar meu olhar. Vem! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Rafael Podolski, o homem do Pixie. E aí, Renato? Donato? Os varejeiros na... Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me sai coração, essa galera do Bado Bada com a gente. Alô, Loura. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor. DJ Tom de coração. Bom, bom. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo. De DJ viver. Michel. E dizer. O gigante do pop, ele dá valor. Se você o baile do amor, comigo ficar. O gigante do pop, minha é pop. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você. Quando voltar as aparelhagens, feliz. O gigante do pop vai fazer umas visitas lá pro Cineral. Se você me quiser, fala gigante. Se você me quiser, Cineral. Cineral. Num conto de fada. Olha o carpinteiro. Um carpinteiro. Vai, carpinteiro! Sozinho, sem nada. E aí, Gebola? Também sem dinheiro. E aí, carpinteiro, agora? Vai, vai. Amava a princesa. Num conto de fada. Vai, carpinteiro. Um carpinteiro. Como é que tu tá? Sozinho, sem nada. Também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra. Mas tinha certeza. E nada! E nada era pra ela. Ela passou. Oi. Sem nada saber. Pare, coração. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa. Olha quem achou o celular, Motorola. A proprietária vai dar recompensa, viu? Motorola. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Olha o Tramontina de Coraci. Só na saudade. Só na saudade. E aí? Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Tem sido sempre assim, você longe de mim, tem sido tão ruim. Amigo Baena, Dona Anne, comercial Perri. E eu, tá aqui com o Michel. Tão triste. Oi. Sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem, minha vida é você também, porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Olha que eu meti o do Lava Jato do Fopinho. Pega com a gente aqui, ó. Assim voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Oi! Ah, e aí, minha vida? Minha vida é você. Bora ali, bora, Marquinho! Porém você só quer fazer sofrer. Dance, dance. Meu, dance, dance. Meu coração. Dance, dance. Que é todo seu. Bora puxar mais uma aí, ó. Bora, Coraci. Eu ontem fui E ela mais linda ficou, tão doce e tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem, eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou, e ela mais linda ficou. E os finais de semana, o que é que ela faz? Ela fica comigo. E aí? Ela casou porque de tudo ele tem. O que é que ele tem, pô? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. montinha do churrasco. Ela casou porque de DJ que comeu 10 churrascos lá, foi eu. 10 churrascos. Carro, casa e dinheiro. O dia do Damasceno, olha. E ela quer bem. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E aí, Fopinho? E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Olha, quem quiser lavar seu carro, deixar o brilho, é só ir no Lava Jato do Fopino. Né, Fopino? Vou lá amanhã. Que me respeite, me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Alô, gigante! Minha vida se modificou. Gigante do pop, é pop. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Oh. Adeus, adeus, aqui na linha, família Baruído. Consegui te esquecer. Oh. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Oh, yeah, yeah. Sindicados, os vagabundos. Junto com o DJ Tom de Coracê aí, ó. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Me respeita e me ama como eu sempre quis. E é pra recordar. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar você. Minha vida se modificou. Bora, Nil. Adeus, adeus, meu amor. A hora do bar do bar. Não preciso mais de você. E é Michel e Coraci! Não, não, não, não quero mais saber de você. Ei! Todo amor que eu sentia por você acabou. Rafael Podolski! Agora o homem do Pix! Livre e sair por aí. Pix! Cansei de viver prisioneiro do seu Ei. Coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, meu. Não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Bora, bora, bora. Um dia olha o caqueado aí. Você vai se arrepender do que fez. O carpinteiro dançando. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Sua amiga Ângela e o Lamparina, o homem de aço. Foi com o tempo que vim descobrir que você nunca me amou. Aí, Fabinho! Dizia estar apaixonado e no fundo você. É parceiro Gilmar, amigo da Loura. Alô, Gilmar! Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. estamos gravando um CD. Olha só. Quando florescer, mas logo amanhecer, o som do amor. Ei! Você minha vida, meu bem, eu te amo. Vai, Coraci, vai. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Ei! Meu amigo legal. Ei! Que o Danilo me roubou essa vinheta. Vida, me leva a você. Ei! Isso tudo é normal. Jogar um efeito nela vai ficar diferente. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Que é? Isso tudo é normal. Marquinha Lia. Eles dão valor no Michel, olha. Nosso casal aqui de coração. Te amo. De cuca legal. E Nonato! É desgraçado! Linda. Meu parceiro Falpino dá valor. E aí, Nonato? Querendo falar. É que eu tô boçal, né? Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Seus olhos eu vi acender-se. Ei! Uma chama ardente. E o quê? E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Abraçar a nossa amiga Vanessina. Ela que já tá aqui com a gente. Alô, Vanessina. Bora, Vanessina! Querendo falar, nega, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos. Seus olhos eu vi acender-se, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Olha só, Paulo, Dia dos Pais, a gente faz aquela onda legal, toca aquelas músicas pra você relembrar do seu papai aí, ó. O amor está no ar. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Você não escutava o que eu falava, nem dava chances pra eu te ajudar.

velho carpinteiro. Esquentava a cadeira, rodando o salão. O velho pai, e hoje isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos, só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada, me sentia o Pelé. Rafael Podolski com a gente, ele dá valor. Oi. O apelido que eu tinha já foi esquecido, e aqueles meninos também já crescidos. Já não soltam pipa, não rodam peão, sentem o mesmo que eu sinto no coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida. Aquele se desfez. Eita, saudade! Hoje eu vejo as crianças brincando. Vai, Paulo, agora, Paulo. Volto a sentir. Agora, Paulo, mete na frente, vai. Infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Marquinha ali com a gente, considerar. Eu sonho. Bora, Marquinha, bora, Dia! Eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Passado. Com o passar do tempo, a minha infância se foi. Bora dançar, churrasqueiro. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. Olha, gente, graças a Deus, me complicou, conseguimos chegar até 1h30 da manhã, né? E essa aqui é a nossa última desilusão. Tristeza e saudade é o que sinto agora. É a nossa última, gente. A gente vai ficando por aqui. Alô de ferro. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. O homem de aço. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Saudade, Michel. Gente, quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui, curtindo de boa. E a gente vai ficando por aqui, viu? Minha mãe, essa é a nossa última. Já avisando que dia 16, segunda-feira, o DJ Michel vai estar lá no Badubada, no aniversário da nossa amiga Loura do Badubada, viu? Badubada, dia 16, Michel por lá. Tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado, não adianta esperar quem não vem. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, prisão, prisão, zão, zão, zão, zão, zão, zão, zão, zão, zão, zão, zão. Obrigado, gente, valeu. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Valeu. Coração.